Amorzinho, será que a gente pode sentar num sofazinho de dois lugares? Bora. Bora, nosso neto! Quase uma missão impossível. Fazer amor com os seus pais em casa. Já pensou se rola um flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai virou meu parceiro de baralho. Eles não sabem o tanto que a gente aprontou naqueles sofazinhos de dois lugares. Aquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme num sofazinho de dois lugares. Imagina se ele se nega. Aquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado é... Joga a mão pra cima, eu quero ver vocês. Ai, ai, ai. Assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina.